Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 9. Glorie-se o irmão de condição humilde na sua posição. O rico glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da terra. Pois o sol sai com um ardente calor e faz secar a erva. A sua flor cai e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Esse versículo pode ser usado muitas vezes para dizer assim: olha, aquele irmão já passou todos os anos da sua vida, está indo ser promovido para o Senhor, ele está já no finalzinho da sua vida, ele vai receber a coroa da vida. Podemos até aplicar simbolicamente para esse momento, mas Deus não está falando só disso. A palavra de Deus nunca é futurista. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Deus não promete na sua palavra só uma vida futurista. Ah, quando Jesus voltar vai ser bom. Ah, quando acontecer isso. Não, o Senhor está falando da coroa da vida. Coroa da vida pode ser perfeitamente vista na vida de alguém que anda com sabedoria. Ele anda coroado, ele anda reinando, governando, administrando bem, frutificando, sendo abençoado e sendo bênção. E o Senhor quer isso para cada um de nós. Agora salte lá para o versículo 14. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Quero que você preste atenção, que Tiago deixa claro que boas obras não significa apenas dar comida ao pobre. Tiago deixa claro que não adianta eu dizer que tenho fé e não cuido de quem está nu ou faminto. Cuidar de quem precisa de algo é uma manifestação em obras da minha fé. Daquilo que eu professo, daquilo que eu vivo, creio diante de Deus. Porém, Tiago nos ensina também que não se trata exclusivamente de sustentar o pobre e o necessitado. Tiago mostra que Abraão praticou um ato de obra e boa obra, oferecendo, sacrificando o que ele tinha de melhor, o seu filho. Então Tiago amplia um pouco mais o conceito de fé e obras. Ele não anula a verdade de que nós precisamos cuidar das vidas, nos envolver na sociedade, com as pessoas, com os vizinhos, da forma que o Espírito de Deus deseja através de nós como indivíduos, como igreja, para abençoar a qualquer pessoa. A qualquer um, não importa se é crente, se não é, abençoar as vidas. E esta é uma manifestação das obras por causa da nossa fé. Mas Tiago amplia, não é só isso. Eu preciso também praticar boas obras, como o exemplo de Abraão, que sacrificou o seu filho Isaque. Eu posso dizer: tu és Senhor, Senhor, eu creio, eu tenho fé, mas eu preciso executar algumas coisas que são obras que materializam a minha fé. Versículo 22. Vês que a fé cooperou com as suas obras. Ele foi agir, colocando o seu filho no sacrifício, no altar, para ser imolado, por causa da sua fé. Então a fé conduziu Abraão a tomar uma atitude absurda, violenta, desafiadora, que provavelmente nenhum de nós teria condição, por causa da fé. A fé cooperou com as obras dele. E pelas obras, a fé dele foi aperfeiçoada. É um ciclo. Eu recebo a palavra de Deus, eu recebo a visitação de Deus, eu recebo a palavra do Senhor e cresço em fé, e instantaneamente, imediatamente, eu preciso executar obras que manifestam esta fé. Algumas destas obras é sustentar o faminto, e inúmeras outras obras são sacrifício de culto e louvor ao Senhor, como Abraão fez. E enquanto eu pratico essas obras, que só são possíveis por causa da fé, estas mesmas obras me aperfeiçoam na fé. Um exemplo claro é o nosso testemunho. É normal que as pessoas que começaram a ter uma experiência com Jesus tenham receio ou dificuldade de falar do que Jesus fez na sua vida em outros lugares. É normal, é compreensível isso. Primeiro, pelo desconhecimento de que esta é uma atividade nossa. Segundo, pelo fato de serem novos nesta caminhada com o Senhor. Pelo fato de até mesmo o inimigo constrangê-lo com coisas naturais, como a timidez, como a vergonha, como o pensamento do que os outros vão dizer, com a convicção de que será criticado, será rejeitado. É natural, não se importe com isso. Não se importe que você não teve coragem de falar de Jesus. Não se importe que você teve vergonha de falar de Jesus. Não se importe que você ainda não falou de Jesus. Até o momento em que o Espírito de Deus te fala, você vai falar. Você vai transformar a sua fé em uma obra. É um processo. Quando eu digo não se importe, eu estou dizendo, há um momento para cada passo no crescimento da vida cristã. Eu não estou dizendo que você não precisa. Você não terá que dar testemunho. Você, pelo crescimento da sua fé, naturalmente vai desejar abrir a sua boca e dar o testemunho. E quando nós começamos a dar o testemunho, como Tiago nos ensina, esta obra, esta ação física, ela aperfeiçoa a nossa fé.